O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a 7 anos de prisão e ao pagamento de multa duas pessoas responsáveis por comercializar medicamentos de forma irregular em uma farmácia de Nova Serrana, no centro-oeste do estado. O cumprimento da pena será em regime fechado. Conforme denúncia da Promotoria de Justiça de Nova Serrana, os condenados cometeram crime ao vender medicamentos vencidos, sem registro no órgão de vigilância sanitária, sujeitos a controle especial, falsificados e adulterados. Para a instituição, a comercialização irregular de medicamentos colocou em risco a vida e a saúde dos consumidores. Entre os produtos vendidos havia, por exemplo, substâncias que poderiam levar ao aborto. Uma testemunha ouvida durante as investigações relatou, inclusive, que sofreu aborto devido à ingestão de medicamento comercializado no local. Apesar disso, para o TJ, o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais não exige para sua consumação a ocorrência de efetivo dano para uma pessoa. Esse crime, no Brasil, é considerado hediondo, conforme a Lei 8.072, de 1990. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.